Saint-Tropez que deixa o biguinho de fora. Entra na roda, rebola, rebolando sem parar. É gera, gera, geração Coca-Cola, molha a calça toda hora de tanto se esfregar. E saia de corpo baixo, de barriguinha de fora. Entra na roda, rebola, rebolando sem parar. É gera, gera, geração anos 60 que quase se arrebenta de tanto se esfregar. Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no compadre. E ele levanta e acende, acende o fogo da comadre. Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no compadre. Que ele levanta e acende, acende o fogo da comadre. E vai de frente requebrando, esfregando, rebolando até o chão. Vai de bundinha remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão. E vai de frente requebrando, esfregando, rebolando até o chão. Vai de bundinha remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão. Saint-Tropez que deixa um biguinho de fora. Entra na roda e rebola, rebolando sem parar. É gera, gera, geração Coca-Cola, molha a calça toda hora de tanto se esfregar. E saia de corpo baixo, de barriguinha de fora. Entra na roda e rebola, rebolando sem parar. É gera, gera, geração anos 60 que quase se arrebenta de tanto se esfregar. Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no compadre. Que ele levanta e acende, acende o fogo da comadre. Então requebra, esfrega no compadre. Que ele levanta e acende o fogo da comadre. E vai de frente requebrando, esfregando, rebolando até o chão. Vai de bundinha remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão. E vai de frente requebrando, esfregando, rebolando até o chão. Vai de bundinha remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão.